double 515, on final runway 10. CB5515, contact tower 118.95. 118.95, TP double 515, thank you. Salvador, boa noite. Informação alta. Para para 150. Acendo identificação. TAM 3305, acende identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, aguarde. Oceaner 6224, sem identificação, desça para nível de voo 050, condições de voadura. Direto Duna, Oceaner 6224, high speed na chegada. Autorizado ITAP, TAM 3305, petição 2509. Confirmando, direto ITAP, repetindo para o governo, certo? Afirmativo. Sim. CB7447, chama Recife 251, alterne 3325. 251, alterne 3325. Xanair 6224, desça para 2000 pés, ajuste na 096. Para 2000 pés, o Xanair 6224. Solo Salvador, boa noite, ao Rio. Confirme. É o Rio 5972. Rio 5972 para cópia, SAMI 1895. Vindo para 210, 3305. Meia 224, autorizado sinal ILS X-ray, pista na zero, redução para 2209, reporte estabilizado. Reduzido 2209, informarista registrado em atenção. TAM 3305, reautorizado 2000 pés, ajuste na 096. 3000, 3305. Controle, poderia, TAM 3305 poderia passar e estar com a parte de 5 mil pés? Autorizado, livre da restrição. Localizador, Oceaner 6224. Oceaner 6224, chame torre 1895. 1895, obrigado, mano. Boa. TAM 3305, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. ILS, reporte estabilizado, TAM 3305. Salvador, boa noite, Oceaner 6313, da Alfa. Boa noite, Oceaner 6313, acende identificação, desce para 4000, direto pelo. Ajuste na 096. 4000 pelo, na 096, mudei a velocidade. Livre velocidade. Certo. 3305, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, na 3305, estabilizado, bastante trabalho. Mandou 3305? 3305, prossiga. Quer confirmar a frequência da torre, senhor? 1895. 1895, obrigado. Web 5716, a sua identificação, desça para nível 050, direto ETAP. Identificou 050, direto ETAP. Controle across pilot, está autorizado ele, senhor, mais 303, é o Xené. Controle Salvador, o Xené, mais 303. Prossiga. Across pilot, está autorizado ele. Pelo autorizado ILS, 2000, ajuste na 096, reporte estabilizado. Está estabilizado, minha 303. Tuna, 6313. Livre. É. Boa noite, TAM 3178, cliente de informação Alfa. TAM 3178, acende a identificação MARI 050. MARI, desce até o 050, 3178. Salvador, boa noite, Rio 5972. O 5972, contato radar, suba para nível de voo 320, após 2000 pés, curva direita na proa de Eudes. Centro, direita na proa de Eudes. Localizado Oceaner 6313. Oceaner 6313, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Web 5716, direto Duna 2000, ajuste na 096, reporte estabilizado. ECT Duna 2000, peso na 096, muito grato, reportar estabilizado. 131178, desça para 2000, ajuste na 096, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, com 1016, reportar estabilizado, 3178. Interceptando o curso localizador, 5796. 95796, torre 1895. 1895. Rio 5972, chame Recife 1251, alterne 3325.